negociante que estava trocando dinheiro sumiu. Sumiu sim, senhor. Sumiu e não se sabe para onde. Notícias de última hora. Notícias de Londres anunciam que desde as 9 horas da manhã, os comunicados recebidos de toda a Inglaterra dão conta do inexplicável desaparecimento de pessoas de toda a classe social e idade, da mesma maneira, sem explicação alguma. E diversos pastores e sacerdotes chamaram os membros de suas igrejas e notaram que os que desapareceram eram justamente os mais fiéis às suas orações, os que dificilmente faltavam aos cultos. Peru tomou conta da sociedade. O povo louco sumiu, deixou somente a saudade. Eles procuram seus filhos, filhos procuram seus pais. Eles desapareceram em alguns segundos atrás. Aviões sem pilotos, carro desgovernado. As igrejas estão seco, o povo desesperado. Prostituta drogada, bebida na mesa. Jesus Cristo voltou e te pegou de surpresa. Pessoas se lamentaram, Jesus Cristo falou. Profeta anunciou, você não deu valor. Arrebatamento da igreja, colheita do trigo. Pastores pregavam, você não dava ouvido. Você tinha que ser santo, estava escrito na Bíblia. Tinha que ser separado, agora pague com a vida. Você vai ter que morrer pra não negar a Jesus. Pagar o mesmo preço que ele pagou lá na cruz. A profecia falou, você não acreditou. Você já está num abismo, o mundo está sem amor. Você vai pagar o preço da incredulidade. O mundo está sem Deus. Se uniram, é contagem regressiva, já mudou sua vida. A notícia do chip já se espalhou pela mídia. Pra você ser cristão, vai ter que pagar com a vida. Tropas armadas do Lúcifer traidor, torturando os cristãos, sem dó e sem dor. Muito choro e cadáver, muita dor, muita guerra. Perseguição aos cristãos se assolou pela terra. Pastores que não viviam aquilo que tinha pregado. Tinha aparência de santo, mas só vivia em pecado. Agora se arrependeu e quer servir a Jesus. Agora vai ter que morrer como ele fez lá na cruz. Jovem não dava ouvido aos irmãos que pregavam. Hoje quero a palavra, não encontra mais nada. O Lúcifer comemora, é o início da festa. Aqueles que eram incrédulos, levou marca na testa. Carimbou seu passaporte pra tirar férias no inferno. Essas férias são longas, um sofrimento eterno. Metralhadoras e bombas, pessoas se acabando. Este foi o castigo pra quem viveu no engano. A profecia falou, você não acreditou. Você já está num abismo, o mundo está sem amor. Você vai pagar o preço da incredulidade. O mundo está sem Deus. Perdão, viciado, se perguntando a si mesmo por que viveu enganado. Padre príncipes, com papas e reis das nações. Eles pedem ao Senhor misericórdia e perdão. O anticristo chegou, os inimigos faz festa. Deus provou pra vocês que não mentiu o profeta. Aqueles que se manter firme até o fim vai ser salvo, mas vai pagar o preço de ter vivido em pecado. Muitos procuram o povo que tinha a marca da cruz. Aquele povo sumiu e foi morar com Jesus. Nas casas não tem mais célula, nem culto lá nas igrejas. O povo louco sumiu, deixou somente a tristeza, o ato e no avivamento. Foi muito pouco lamento. O povo santo subiu, foi pouco o sofrimento. Quem não acreditava precisou ver para crer no nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder. Bem-aventurado o povo que acreditou em Jesus, foi arrebatado pra glória na rapidez de uma luz. E pra vocês que ficaram, vão ser o prato da festa. Os demônios vão te enfeitar com um carimbo na testa. A profecia falou, você não acreditou, você já está num abismo. O mundo está sem amor, você vai pagar o preço da incredulidade. O mundo está sem Deus. Deus.